hoje o coração de Copacabana vermelho. A cor do meu batuque tem um toque, tem um som da minha voz. Olha o show da galera! Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhão. É no Rio de Janeiro! O velho comunista se aliançou ao mundo, o bom do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho! A cor do meu batuque tem um toque, tem um som da minha voz. Então, assim, ó. Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhão. A rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Meu coração, meu coração. Hey, hey, hey. De vermelho vive o coração. Eu tudo é garantido após a rosa vermelhar. Tudo é garantido após o sol vermelhecer. Difícil da vitória, vermelhou, vermelhou o curral. A ideologia do folclore vermelhou, vermelhou a paixão. O fogo de artifício da vitória vermelhou. Coisa linda, que emoção. A cor do meu rato que tem um toque, tem o som da minha voz. Rio de Janeiro cantando lá. Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Brilho do meu canto. A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Que lindo, Parintins. Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rubro do rubro.